2499 Super para o nível 340. 340, na 299. Primeiro táxi até a Papá, chame para o ingresso 97. 0, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição da TAP, transponder 5024, controle 120.8. Salvador, voo 960, passando externo, bom dia. Foi Salvador, bom dia, com o 960, passou o externo. Bom dia, com o 960, autorizado o pouso, não, no zero, o vento é 060 graus, 03 nós. Autorizado o pouso, voo 960. Papa Golf, está autorizado o táxi pela 17, reporte pronto para decolagem. Hotel Juliette Serra, desça para 510, ajuste 10116, guarde transferência. Número 3 para cópia. Juliette Serra, chame torre no noite, decimal 95. Senem 6319, no caso nesse caso, necessite, está livre de desvio. Positivo, 6319. Juliette Serra, prossiga. Usando o 510 para 510, estou a falar da boa. Ok, mantenha o setor do farol de Taboão em espera. Devido a tráfego na final da 10, é um Airbus da Oxané. Aguarde no setor o Hotel Juliette Serra. Lima Kilo Zulu autorizado GQN, viu 1000, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, após DCT. Transponder 5023, controle 120.8. Estabilizado, Xené 63, ó. Xené 639, completo de aproximação, chame torre 118.95. 118.95, volta lá. Zul 4299, chame centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Na linha do litoral sul, não vai interferir na aproximação. Positivo, Alfa Tango Tango, aguarde um minuto, cópia. A Juliette Serra vista o Airbus da Oxené na final da 10. Afirmativo, senhor, está visto. Pois se eu tiver condições aí de manter um pouco a linha do litoral e cruzar a retaguarda do tráfego, está autorizado. Caso negativo, acuse. Ok, eu vou solicitar para o senhor, se possível, mantendo o farol de Itapuã, após a visualização da final do Airbus, para prosseguir para a cabeceira 35, se possível. Infelizmente não vai ser possível porque a gente tem uma aeronave alinhada na 17, ok? O ideal é que o senhor cruze a final da 10 e ingresse na base para o pouso posteriormente. Paciência, mas tipo, a intenção era treinamento aí do, na nossa copa. Então, ok, obrigado. Eficiente. Hotel Juliette Serra, existe outra possibilidade também, se eu aguardar aí no farol de Itapuã, 500 pés, e aguardar a decolagem do tráfego. Aí após, seria possível o pouso na 35. A gente faz à tarde, não tem problema não, tá tranquilo. Eu vou visualizar agora o Airbus, posso prosseguir na, na retaguarda do mesmo. Quem está presente está autorizado. Está livre o cruzamento da final da 10, a retaguarda do, do Airbus da Rochané. Reporte girando base, Hotel Juliette Serra. Botar girando base, Serra. Portão 09. Após o tráfego do DS, portão 09, não está visual o 9060. São, é 3 e 9. Chamado para pouso 12, 15, por fim. 15 da próxima, 12 horas e 15. Gente, aquisição de informação, quantas milhas fica para o estado São Roque do Paraguaçu? 25. Sim? 25 Pássaros, livre decolagem 17, vento 80 graus, 062 nós. Alfa, tango, tango, pronto, cópia. Alfa, tango, tango, autorizado, Sierra, November, tango, Romeu, nível 100, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda, na saída, Momo, após direto. Transponder 5025, controle 120, decimal 8. Fala, 219. 219, uma boa. Momo, após direto. Juliette Serra, está trem baixado e travado, em condições de travado para final da cabeceira 1-7. Ok, Juliette Serra avistado, o tráfego tem livre pouso na 1-7, o vento é 070 graus, 05 nós. Serra. Oscar Papa Golf decolado aos 5-8, controle 1-2-0-8. Confirme que a gente está pronto para o táxi, a mensagem inteligível. Espera a torre no 895, ajuste no 0 no meio. Olá, boa tarde. 3, Trampo, 4 a bordo, 4 a meia, 4 a meia, 4 a meia. Alfa Tango Tango, seguindo o Lima Ativo de Voto, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, no Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0 na meia. Segue o Lima Ativo de Voto, parte 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, Lima Ativo de Voto, na escuta. Confirma para ouvir? Solo, bom dia, da 3304, informação Índia. Da 3304, prepara Árvore Elefa número 2, cópia. Árvore Elefa no aguardo, 3304. Puxa, bem retornamento da 3179, 07. Da 3179, autorizado, botão 07, chame táxi. Camarada, 3179. Lima Kilo Zulu, torre no 895. E Juliette Bravo Delta, está autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é 060 graus, 04 nós. O backtrack só fique aqui, atento ao Alfa Tango Tango, a retaguarda. Observação Romeu, livre frequência para coordenação. Para serviço de informação, alerta, chega o centro Recife. Frequência no 2.8, alterna no 35.3. Gol 296, aguarde. O Xalé 6311, após a passagem do Charlie 402, que está prosseguindo para o Pat 3, ingresso Juliette, portão 02. Após o Zeta, Juliette, portão 02, 63, 09. A 8. Tango Tango, line up and maintain runway 10. Voo 2196, pronto, cópia. Voo 2196, autorizado por seguro, nível 240, via upper risk 50. Decolou da pista no 0 após a decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Bidev. Transponder 5071 no controle 120.8. O controle, 208, voyage. Obrigado, meu navio. Yeah. 0 nada, é o Leda Bidev, 5071 no transponder, 1208, é o controle. Forma que vem voar no 2.0, passar exterior, ok? Golf 677. Conforme autorizado. Alô, senhor, bravo, bravo. Acionamento 05. Direto Bravo Delta, contato radar de colagem, suba para nível de voo no 00 sem restrições, foi direto Momo. Olha isso, no 00 sem restrições, direto Momo, Bravo Delta. Gente, Lima que voou. Alívio, direto Bravo Delta. Obrigado. O Xalé 6312 aguarda pro puxo. O Xalé 6319. O Xalé 6319 vai manter a posição aguardando o balizador. Sim, o Xalé 6319. Golpe Romeu Bravo, prossiga. Gente, Golpe Romeu Bravo. Salvador Victor Hotel Fox, prossiga. Confirme o nível solicitado, Vitor Hotel Fox. Gente, aguarde cópia o Vitor Hotel Fox. Santa 3304. Santa 3304, um minuto, cópia. 3304. Contact departure 120.8. 120.8, Alfa Tango Tango. 3304. São 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Árvore, transição Elefa, transponder 5067. Controle 120.8. Autorizado Brasília no nível 360, PP Zulu no 7, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5067, transponder, indo 208 com controle, da 3304. Tá, 3304, cotejamento correto, chama pronto para tiver questionamento, portão 020. Está pronto, da 3304. 200 a bordo, 3 horas e 15 ao termo galeão. 3179, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Fátima 1 e Índia, no ponto de espera Torre, no 895, ajuste no 096. Fátima 1995, para o táxi, eu vou 1196 com 153 a bordo, 2 horas e 50 final com. Hoje 96, aguarde para o táxi. Guarda. Eco Zulu Novembro, prossiga. Eco Zulu Novembro, autorizado Paulo Afonso, nível 105, decola da pistão no 7, após a decolagem em curva direita no corredor Axé. Transponder 5074, controle 120.8. Eco Zulu Novembro está corrigindo após a decolagem em curva esquerda no corredor forte. A base de manutenção de transponder, seu transponder está intermitente, 5024, 4024. Vamos fazer um check aqui, mas aqui é acionado 5024, vamos fazer um check aqui e retornar. Bem. Gol 2196, seguindo a arborização, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 895, ajuste no 096. Autorizado o táxi, seguindo a arborização, ponto de espera 1895, ajuste no 096, gol 2196. Ok, chame na Papá para o ingresso na 17. E aguardando coordenação. Papatango Vitor, hotel Fox, 2 minutos, cópia. Tá 3179, está autorizado decolar da 10, o vento 100 graus, 1000 graus, 062 de nós. Decolar da 10, check Zulu Novembro, livre táxi via pista 35, reporte pronto para decolagem. Zulu 96, após o 321 da TAM, autorizado a alinhar e manter 10. Após o aeronave da TAM, alinha e manter 10, gol 296. E o 9811, apesado, paciente da informação Índia, autorização a descer. Rio 9811, aguarde para cópia. Desculpa. Batango Vitor Hotel Fox, pronto, cópia. Vitor Hotel Fox, autorizado Paulo Afonso, nível 090, via Zulu 9. Decola da pista no 7, após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo, transição Froti, transponder 5027, controle 120.8. Vitor Hotel Fox, confirma o PLB? Acionamento táxi, torre no 895, ajuste no 096. Vitor Hotel Fox, chame para o táxi, está livre o acionamento. Tá 3179, decolado aos 13, controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, até 3179, 2500. 3179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, está atualizado direto Leta. Direto Leta, 320, 3179. São 3859, pronto, cópia. São 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21. Decola da pista no 0, após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5077, controle 120.8. São 3859, cotejamento correto, sermo pronto para estiver acionamento portão 04. Para o táxi, tá 3304, 1060, a bordo, 3 horas e 20, alterna com fim. Só 3304, aguarde pro táxi. Aguardo. Já M3312, autorizado o táxi até o ponto de espera do 10, direita Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 096, estão confirmando o PLB 92. 92, aguardo. Ponto de espera no 0, na minha 312. São 3304, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 096. O do 096, ajuste, seguindo a viagem do ponto de espera 295, a torre está 3304. O voo 2196, decolado aos 15, chame o controle em 208. 208, obrigado, bom dia. Controle Gol 2196, Libra 1300 para 240, na Dial Observe. Bom dia. Gol 2196? Afirmo. Decola, cruzou 1500. Bom dia. Gol 2196, bom dia. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 240, saída da El. Saída da El, 240, nível 2196. Sali, novembro, tango? Sali, novembro tango, uma milha para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 30, chame o controle da Aracaju frequência no 20 decimal 3. Slide, Sali, novembro tango, Aracaju, control 120 decimal 3. o Victor Hotel Fox, livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Chané 63 e 12. Autorizado a decolar da 10, o vento 110 graus, 062 de nós. Colagem autorizada da 10. Torre da 3304, pronto no ponto de espera da 10. Ok, TAM 3304, após aeronave da Oxané, alinhar e manter 1-0. Roda Oxané, alinha e mantém na 1-0, TAM 3304. Nave 811, pronto, cópia. Afirmativo. Rio 9891, autorizado Fortaleza, nível 390, decolada pistão 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição de Lube, onde intercepta a Opera Whisky 50, transponder 5055, controle 120.8. Autorizado para Fortaleza, no nível 390, decolagem da arcada Cabeceira 90. Na subida Momo, transição de Lube, a primeira curva da seta esquerda. Receptando a Eurisk 50, transponder 5055 e o controle é apenas 208 para o Rio 981. Rio 981, cotejamento correto, estamos prontos para o Spec, assinamento parte 3. Abará. Chané 6312, decolado ao 19, controle 1208. 6312, controle Salvador Chané 6312, decola na Chané 6312, contato honrado na decolagem, estudo para nível de voo 350, saída PUCA, está atualizado o Jamo. Jamo está presente, saída PUCA 350, 63. TAM 3179, chame o centro Recife, frequência no 25.1, altera no 33.25. Recife 251-3325-3179, bom dia. Capatango, ótica para Golf. Capatango, ótica para Golf, 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 060, chame o controle IDES, frequência no 20.1. TAM 3304, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 079. Livre decolagem, TAM 3304. Teste do elevador, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 00, chame o centro Recife para informação e alerta. Frequência no 28.8, alterna no 35.3. Vamos, 288-353 do Navo 2196, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.25. Obrigado, bom dia. 8 Hotel Fox, modifique sua saída para lotar, ok? Saída como você quer lotar? Apenas lotar. A 3304, decolada aos 22, chame o controle 208. 308, a 3304. Ok, a saída lotar, ela intercepta também a Zulu 9, ok? E a radial é a 024 de Salvador, ok? Só vai decolar com curva à esquerda. Afirma, então, 610. Boa, 721, você precisa curvar para 024. Após 600 pés, o senhor está livre curvar a critério. Após 600 pés. E intercepta a radial 024 Salvador. A Papa Alfa Tango Tango. 39 miles off northwest of Salvador VUA. Intercept terminate. Contact Recife Center 128.8 for nível 135.3. To information traffic. 8 Hotel Fox, e para a informação, a posição lotar fica a 40 milhas na radial 024. O senhor tem livre decolagem da 07, o vento 090 graus, 07 nós. Após 600 pés, está livre a curva à esquerda. 8 Hotel Fox, 500, decolagem autorizada, está lotar 40 milhas para a esquerda. Obrigado. Olha. 3304, voar direto Elefa. 3304, autorizado Elefa. Direto Elefa, graças a 3304. Luiza, o Ginebra 312, voar a Caju. Ginebra 312, solicite diretamente ao centro Recife, frequência no 25.45. Alterna no 26.85. Ok, 2545, 2685, obrigado. Canal 08, bom dia, prossiga. Canal 3859, autorizado para pushback, acionamento, portão 04, chama táxi. Ok, o Guardião 08, chame na táxi Feiosca, aguardando para ingresso na 17. Vitor Hotel Fox, decolado aos 27, controle 1208. 1208, Vitor Hotel Fox. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Hotel Fox, decolou no sul do perfil da Lotar. Confirma a aeronave? É o Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Papa Tango, a Alfenis Transponder 5027. Você fica conforme a autorizada, aguardando o contato radar. 5027, Vitor Tampão. Vitor Tampão. Cruzando o número PES, contato radar, submarino nível de voo 090, saída do lotar. Autorizado, vai direto ao lotar. Direto ao lotar, Vitor Tampão. Então, 08, foi. Primeira nave? Era 95 está autorizada a costura 90. Abatango, Eco Zulu, November 40 milhas nordeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 095 em condições visuais. E para serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Da Eule da Motiva, número 2, cópia. Então, 3304, chame o Centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterno no 35 decimal 3. 3259, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista no zero, via Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no zero, no meia. Alô, Salvador, bom dia, Azul 934, seguinte da informação, Índia 150, Aracaju. Confirmando, Azul 9134. 9134. Confirme o horário do plano 9134. Aqui parou 00, senhora. A pessoa já disse que a nossa provável subida em cima para a gente adiantar. Confirme o nível. 150. Saída Conde. Conde, isso, agradecemos, mas escuta para outra vez. 0196. 050, gente, do 2590. Golf Romeo Bravo, cleared to Maringá, flight level 280, departure runway 17. After departure, turn right, arbor departure, and left transition. After according our flight plan route. Squawk 5105, Salvador approach 120.8. Departure LFA transition. Golf Romeo Bravo, read back collection, confirm me, people on board. Follow contact, contact tower 118.95 QNH 1016. Xanaimé 311, pronto, cópia? Afirmou. Xanaimé 311, autorizado Guarulhos, nível 360, via autovivo 10, Piraí, após sair com a volta do plano. Decolada pistão no zero, após a decolagem, curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5113, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via 310, Piraí, pode acompanhar o motor do plano de voo. Decolagem da pistão no zero, com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 113, o transponder 1208, Xanaimé 3. Xanaimé 311, quanto é agendamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, porção 02. Beleza. 3859, decolado aos 35, chame o controle 120 decimal 8. 1208, tá, 3859. Controle direito Salvador, bom dia, 3859, já estamos. 3859, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída árvore. 360, na saída árvore, 3859, já estamos. 3859, pode voar para onde leva? 3859, via árvore, aguarde para o Valé. Ok, sabe via. 7 Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Direto a Leva, 3, 2, 5, 9. Salvador, gol 1648, passa a sua escuta. É com a informação, Júlia. Gol 1648, foi direto ITAP, desça para nível de voo 050. QNH 10196. Pode ser direto ITAP 050, com 1648. Azul 2590, desça para 2000 pés, livre dos mínimos de altitude de TAP, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Proje Duna, livre da restrição de TAP, reportará no localizador 2590. Azul 2590, mantém a Proje TAP, está livre dos mínimos de altitude de TAP. Ah, ok, sente. Azul 2590. Doutor Salvador, visto até a Fox? Prossiga, Vitor, até o foco. Estou indo da proa direta de Paulo Afonso, Vitor, até o foco. Direto destino, Vitor, até o foco. É, bom. Chama pronto o acionamento no FAT 3. Papa Romeu, Golfo, meu Bravo. Clear to startup engine, report taxi. Report taxi, go from over. Rio 9811, aguarda pro push. Aquilo Zulu autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 6. Primeira nave? Gol 1184. Gol 1184. Foi proa de Mari para a chegada a Mari. Desça para nível de voo 080, QNH 10116. 10116, na proa de Mari, está liberada a velocidade? Siga o voo no 184. Está liberada a velocidade? Está livre o 184. Obrigado. Voo no 621. Acione identificação. Autorizada a chegada a bom. Se desça para nível de voo 100 restrito. QNH 1096. Negativo, gol 9621, número 4, na aproximação. Decolar da 10, venta 110 graus, 079. 3 mil pés, livre dos mínimos de altitude de TAP. Positivo, 3 mil, livre de TAP, 2.069. Voo no 184, desça para nível de voo 050. 050, 1184. Papá e uniforme, Cerro Eco Hotel, prossiga. Terra Eco Hotel, o senhor fez notificação de voo? Como é que voo? Ei, Golfo Romeo Bravo, clear taxi until taxiway Papa. Clear to taxiway Papa, go from your brother. Sala 3859, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 2283, 3253, 3253, bom dia. Sierra, Eco, até o confirme esse tipo de equipamento. Prossiga. Eco, lá aos 44, chame o controle 1208. Controle 208, Lima, Aquila, Zulu. Papatango, Lima, Aquila, Zulu, contato radar na decolagem, sua vai nível de voo no 00 via Argo. Quando possível, fala minha pro ideal para o destino. Direita na Argo, a pro ideal para o destino será 264, radial 264. Autorizado no 184. Lima Kilo Zulu, sua paciente já sobe até nível de voo no 00. Acendeu uma centena, Lima Kilo Zulu. Voo 648, desça para 2000 pés, calibre dos mínimos de altitude de TAP. Após estabilizado no localizador. 2100, voo 648, confirma sua velocidade. Vamos até o 250, 648. Voo 1184 vai seguir tráfego 12 horas 13 milhas. Reduz a velocidade para 230 nós. Agora. Obrigado. Capatango Lima Kilo Zulu, suba sem restrições para nível de voo no 00. Retoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 245. O limite é a radial 240 de Salvador. Ok, ascensão a centena, proa 245, limitada radial 240, Lima Kilo Zulu. Receptando o localizador, azul 2590. Azul 2590, chame a torre no 8.95. 1895, bom dia. Voo no 184, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, no 184. Direita no corredor forte a 1 mil pés. Transponder 5130, controle 120, decimal 8. Azul 2590. Azul 2590, está autorizado o pouso na 10, vento é 100 graus 079. Livre pouso, azul 2590. Zulu, Juliette, Serra, cotejamento correto, acionamento, táxi, torre no 895, ajuste no 0 no 6. 7, corrigindo 3,6 milhas, nordeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 25.45, patrulho Juliette, o Lima Kilo Zulu autoriza voar na 220 para evitar formações. Tá livre, Lima Kilo Zulu, informe que é o cruzar nível de voo 080, vou ir direto destino. E após 080, direto de aqui é o Lima Kilo Zulu. Está em position, go for meu Bravo. Go for meu Bravo. Pode prosseguir na descida com o 621? O 621 desce para 4 mil pés. 4 mil, vim de descida com o 621. Salvador, bom dia, 62, Oceano 250, aqui ONI, identificação autorizada a chegada. Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1096. 050 1184, segue tráfego 12 horas 11 milhas, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 2000 pés, autorizado a assinar o procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Reduzindo, vai chamar estabilizado no localizador, 1184. Aquilo Zulu, informe agora para olhar para o destino. Dois meia meia, filho. Direto destino, Lima Aquilo Zulu. Direto, Lima Aquilo Zulu. Romeo Bravo, clear to take off runway 17, wind 100 degrees, 08 knots. Clear to take off 17, Romeo Bravo. Rio 98, não, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 98. Localizador, Gol 648. É 14, chama a torre, 118, decimal 95. 895, é 14. Torre, Salvador, Gol 648, bom dia. Gol no 648, bom dia. Aguarde autorização de pouso. Aguarde, 648. O Rio 981, está autorizado decolar da 1-0, o vento 1-0-0 graus, 079. Livre, alinhar e decolar da 1-0, 989. Meu no parte 3. Alfa Kilo 29, parte 3, 2590. Golf Thunder Bravo, Airborne at 5-1, contact departure, 120.8. 1208, Golf Thunder Bravo, have a good day. Quality. Golf Thunder 6, parte principal. Mike X-Way, November autorizado, da remota no 3 para posição 06, reporte ao término. Reporte ao término. Torre, guardião 06. É 06, prossiga. Chama no passo 3, com 2 a bordo.